Nós clamamos, Santo Espírito, vem manifestar neste lugar. Com teu fogo vem nos batizar e consuma o medo que há em nós.